Capítulo 13. Duas experiências. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Quando, porém, deram crédito a Filipe que o evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Atos 8, versos 5, 12, 14 e 17. Sob a nova aliança, cada filho de Deus tem o Espírito de Deus. Se você nasceu de novo, então o Espírito de Deus está no seu espírito. Precisamos diferenciar o nascer do Espírito e o ser cheio com o Espírito. O cristão nascido de novo pode ser cheio do mesmo Espírito que ele já tem em si. Quando ele for cheio desse Espírito, haverá um transbordamento. Ele falará em outras línguas conforme o Espírito lhes conceda. Atos 2, verso 4. Os estudiosos da Bíblia sabem que a água é um símbolo do Espírito de Deus. O próprio Jesus usou a água como uma simbologia para o Espírito. Ele usou isso como um símbolo para o novo nascimento enquanto falava com a mulher junto ao poço de Samaria. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4. Jesus também usou a água como um símbolo para o Espírito no enchimento com o Espírito Santo. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João 7:37. Essas duas experiências distintas. O novo nascimento é um poço de água em você, jorrando para a vida eterna. O enchimento do Espírito Santo são rios, não apenas um rio. A água no poço é para um propósito. A água no poço é para o seu benefício, abençoará você. A água nos rios é para outro propósito. Os rios fluem de você para abençoar outra pessoa. Algumas pessoas dizem: se é nascido do Espírito, você tem o Espírito. Isso é tudo o que se deve ter. Na verdade, não. Apenas porque você bebeu um gole de água, não significa que esteja cheio de água. Existe a experiência subsequente ao novo nascimento, a experiência de ser cheio do Espírito, que como resultado fará fluir rios de águas vivas do seu ventre, no homem interior, o Espírito. Outros dizem que as pessoas que não foram cheias do Espírito e falam em outras línguas não têm o Espírito Santo. Isso não é verdade. Se eu bebo meio copo de água, eu posso não estar cheio, mas pelo menos tenho água em mim. Se alguém é nascido do Espírito de Deus, tem o Espírito de Deus habitando nele.